Olá, boas senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do programa Lixeirinha aqui na rádio Unifran FM 101.3. Eu sou o Tuizo. E eu sou a voz. A voz do frio, a voz que congela os ouvidos de todos os ouvintes nas noites de quarta-feira e nas tardes de domingo. E a voz que vai ler uma frasezinha pra congelar os ouvidos também. É, pra aquecer os ouvidos. Apesar do medo, escolho a ousadia. Ao confronto das algemas, prefiro a dura liberdade. Vou com meu par de asas tortas, sem o tédio da comprovação. Opto pela loucura com um grão de realidade. É polêmica, pero no mucho. Não, não, a frase não é polêmica. Eu sei, eu sei, eu sei. Pegando uma, né? É, se a gente for analisar tudo, né, o que, que isso quer dizer, pode se tornar uma polêmica. Sim, é, o Zappa tinha aquela The Secret Word for Tonight, a palavra secreta da noite, né? Enfim. Ainda sobre a frase, se vocês quiserem saber, depois é só perguntar na página do Lixeirinha que a gente fala, na página do Facebook. Sim, lembrando que agora o Lixeirinha tem página própria no Facebook, www.facebook.com/lixeirinha. É, adicionem, curtam a página lá, que vocês ficam por dentro das coisas, das novidades, das dicas culturais, das nossas dicas que a gente dá aqui de músicas e etc, etc, etc. E o mais importante, você fica conhecendo o Tuizo e a voz, não é? A voz não tão assim, porque a voz continua sendo esse mistério que algumas pessoas desvendam, não sei como, stalkers? É, pois é. Então. Mas então, aí falando, né, música, o que é que vamos ouvir nesse primeiro bloco? Ah, sim, sim, é. Eu tenho ouvido há nesse último mês, muito uma banda. E essa banda chama Aldak. Eu acho que é assim que se pronuncia, se não é assim, desculpa. Aldak? Ouvintes, é. Ah, é a banda da namorada de um amigo meu, que morava comigo lá em São Paulo. É uma banda curitibana e que tem os vocais femininos, como disse aqui, né? Uma das pessoas é meio que conhecida, mas eu não sabia, eu tava ouvindo porque por outros meios, eu tinha conhecido por outros meios. Filo por que quilo? Né? Coincidiu de ser uma coisa em comum, assim, da gente estar compartilhando. A gente ficou feliz, assim, porque é uma banda que a gente acha foda e tal, e que eles acabaram de conseguir grana, graças a um financiamento coletivo bancado pelos fãs, pra produzir o disco com o Gordon Raphael. Pra quem não sabe, foi o cara que também produziu dois discos do Strokes, o Is This It e o Room on the Fire. Uhum. E o disco também será remasterizado pelo Adrian Morgan, que já trabalhou com Smashing Pumpkins, com Moby e com Beach Boys. Olha só. E daí eu separei algumas faixas, assim, eles lançaram um EP e lançaram algumas outras músicas e, assim, pelo que eu saiba, né, e como eu tô dizendo, a banda nos corrige se eles nos ouvirem e a gente estiver errado. Eles lançaram só esse EP e agora eles vão gravar esse disco em parceria. Eles deixaram bem claro que a parceria também é de comum, é do interesse também do próprio Gordon Raphael, que se identificou com o som da banda. Ah, sim, sim. E, enfim. Então eu escolhi algumas faixas aqui pra gente ouvir desse EP, né, que saiu, que chama. O EP chama Bunker. Eu escolhi Back to the Future. Aí, depois eu vi um vídeo aí que você até me passou e a gente, por isso que a gente, né, a gente não sabia, e depois a gente descobriu que era uma banda em comum. Da música, que a gente já ouvia a música também, segunda faixa, Distress. E a terceira faixa, se der tempo, eu não sei, é Arno. E depois nós teremos vídeos de ambas as músicas, as duas primeiras, Back to the Future vídeos. E Distress. Distress na página do Lixeirinha. Ah, tá. Porque a banda tem. Eu achei tem que a gente clipe... ia ter que se desdobrar pra fazer não, uma mágica não, aqui não, pros ouvintes. Mas é porque a gente tem. A Back to the Future que, tem um clipe psicodelíssimo. Achei assim. Que a gente ia pro futuro. E... Enfim. Tem um disco. Tem um clipe psicodelíssimo. E a Distress tem uma parada no estúdio que é o vídeo que você me mostrou. Ok. Então é isso que a gente vai ouvir nesse bloco. Bacana, parabéns pra banda pela conquista, né? É uma façanha, às vezes, uma proeza pro artista procurar um produtor que caiba e vice-versa. É de um bom gosto e vamos de som. Então daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco do Lixeirinha. Não, saia daí. Thank you. Cheirinha, aqui você ouve todas as músicas. Oh, oh, oh.